andava só por essa estrada, com um grito preso na garganta, com os olhos densos na navalha. Se me caçavam como bicho no fundo desta sala, no fundo deste mundo, com os olhos rasos na navalha, com um arrepio no cabelo, com um aço preso na cintura, como um pássaro noturno voando pela estrada, voando o som. Ainda noite negra, acho que capturo maldade.